Fala galera, aqui é o Giliar Lopes trazendo para vocês mais um Quick Quest essa semana. Infelizmente a equipe do podcast tem andado aí super ocupada, o seco finalizando Dragon Age Inquisition, que sai já daqui a pouquinho, né, no meio do ano, e com certeza também deve estar preparando alguma coisa bem legal para E3. Eu também, né, vocês, quem tá ligado aí viu que saiu uma atualização pro FIFA 14, trazendo algum conteúdo aí da Copa do Mundo para acompanhar até, né, o jogo oficial da Copa, que já tinha saído há algum tempo. E para quem tem PS4, Xbox One, que estava sem conteúdo nenhum da Copa, a gente lançou esse update gratuito aí pro FIFA 14 com um gostinho da Copa do Mundo nele. Também estava trabalhando nisso e, claro, projetos futuros não anunciados ainda, que se eu fosse você ficaria ligado na E3. Então também tem andado super enrolado, e o Rafa também com o trabalho e tudo mais aí na vida dele, que está sendo praticamente impossível para a gente gravar nessas últimas semanas. Mas eu vim aqui hoje fazer uma coisa muito importante, que é divulgar para vocês o resultado da nossa promoção Copa do Mundo 2014 no podcast. Para quem não está lembrado, a gente fez essa promoção onde eu vou, né, mandar 4 cópias do game oficial da Copa do Mundo, feito pela EA, autografadas por mim, né? São 2 de PlayStation 3 e 2 de Xbox 360. E a gente vai mandar para os 4 felizardos que mandaram para a gente as melhores ideias, né? As melhores, descrições de remakes de jogos antigos nos dias atuais. Essa foi a brincadeira que a gente colocou para vocês. E olha, a gente recebeu muitas respostas, algumas muito boas, outras nem tanto, alguns preguiçosos aí que praticamente não escreveram nada, mas no final das contas acho que deu para a gente fazer uma seleção bem legal. E aí eu vim aqui trazer o resultado para vocês hoje. Então, como que a gente decidiu, né? Como a gente escolheu? O Rafa, o Seco e eu colocamos todas as respostas na ordem que nos parecia melhor. E aí nós escolhemos os 4 que estavam mais próximos do topo, somando-se as 3 listas, né? E aí, por coincidência, né, o nosso número 1, nossa resposta preferida foi a mesma dos 3, que foi bem legal, né, de acontecer. E eu vou divulgar então aqui o resultado para vocês e contar algumas, né, vou ler para vocês as respostas que ganharam e contar algumas curiosidades também. Então, teve gente que não entendeu muito o recado de que era para fazer só em um parágrafo e aí acabou escrevendo um documento de game design inteiro. A gente levou isso em consideração na hora da seleção também. E como a gente tinha falado no programa, né, a escolha de qual franquia também teve muito a ver. Mas eu acho que, né, vocês vão achar também, assim como nós achamos, que as respostas escolhidas foram merecedoras de ganhar esse prêmio. Então, se você for um dos 4 vencedores, você vai ter que mandar então um e-mail para contato@thepodcast.com com o seu endereço no Brasil, para a gente poder mandar as cópias do game. Você tem aí até o dia 10 de junho, que é meu aniversário, por sinal, para mandar esses dados para nós, para o contato@thepodcast.com, para a gente poder fazer o envio dos games o mais rápido possível. Beleza? Então vamos lá para os resultados. Né? No Xbox 360 ficou com o segundo lugar, né? Nós temos 2 em cada plataforma, então 2 de 360, 2 de PS3. No 360, em segundo lugar, ficou a ideia do Andreas Richter Weber. Ele propôs ser feito um remake de Crash Bandicoot. E aí o Andreas disse aqui que é um dos jogos mais marcantes da infância dele, né? E um clássico game do PlayStation 1 merecia uma nova versão atualizada para os dias de hoje. Como o formato do jogo já é simplesmente fantástico, o que o fez conquistar o enorme número de fãs, as ideias básicas devem ser mantidas. Divisão em vários mundos, composto por fases que acontecem nos mais diversos locais, água, praia, floresta, deserto, etc. Coleta de maçãs, a presença do Uga Uga, os embates com o Dr. Cortex, tudo isso teria que ser mantido. Mas teríamos de inovação a implantação de todos os recursos mais avançados que surgiram aí nos últimos anos, imagens mais definidas, a jogabilidade, modernização desses cenários, ou seja, ele escolheu a franquia Crash Bandicoot de Action Adventure Games para ser trazida para a época atual. E a resposta do Andreas, ela ganhou porque ela ficou em segundo lugar na seleção do Seco e em segundo lugar na seleção do Rafa. E não apareceu na minha lista, mas foi o suficiente para ele ganhar aí como segundo colocado no 360 com o game remake do game Crash Bandicoot. Então parabéns aí, Andreas Richter Weber, entre em contato com a gente para mandar o seu endereço para nós. E em primeiro lugar, no Xbox 360, foi a ideia de remake do Nelson P.G. Gomes. Ele propôs que o game Battletech fosse refeito Eu gostei muito da resposta do Nelson, onde, né, pra quem não sabe, Battletech é aquele jogo de controle de grandes robôs, de mechas, onde você podia movimentar, um jogador podia movimentar, por exemplo, as pernas e o outro jogador movimentava as armas, controlava as armas. Então, o Nelson dá uma resposta bem legal aqui, onde ele fala: imagine isso hoje em dia, com ambiente 3D e super gráficos, rodando num óculos ou no Morpheus. Não satisfeito, eu gostaria que os botões que aparecerem como HUD no visor pudessem ser lidos por um Kinect 2.0, ou seja, você com gestos consegue fazer, dar os comandos do seu mecha. E falou: jogo para PC. O único problema seria gastar uma amizade a cada vez que você joga, já que seria um tal de atirar para cá e andar para lá. A gente achou muito legal, realmente bem original e atual a ideia dele de refazer o Battletech com Oculus Rift ou coisa do tipo e Kinect. Então tá aí, ó, Nelson, parabéns, você também ganha uma cópia do game Copa do Mundo para Xbox 360 autografada, né? E o Nelson, ele ficou, né, foi selecionado porque a ideia dele ficou em segundo na minha lista, em terceiro na lista do Seco e em terceiro também na lista do Rafa. E aí por isso que o Nelson ganhou uma das cópias do game. Então é isso daí para 360, esses foram os vencedores. Agora, na categoria PS3, ganharam os dois jogos do PS3. Em segundo lugar, ficou a ideia do Hiro Yamamoto, que ele quer fazer um remake do Summer Games. Agora, eu não sei se ele quis dizer Summer Games ou California Games, porque pela descrição dele, é um game de esportes, vamos dizer, não convencionais. E que eu me lembre, o Summer Games era um jogo antigaço de Commodore, que depois foi portado, que era de esportes olímpicos. Enquanto que o California Games é que tinha esses esportes menos convencionais. Mas o André, de qualquer forma, falou aqui: é um jogo de esportes para os maiores tryhards dos esportes de menos seriedade do mundo, tendo como grande diferencial o fato de que a maioria das modalidades seria pensada exclusivamente para o sensor de movimento do seu console. Né? Então ele fala que, né, poderíamos ter mergulho no Wii U, onde o jogador posiciona o controle no chão e vê a água sob seus pés, ou tiro ao alvo ou remo com o controle brilhante do PS4 e o óculos da Sony, ou patins de rua com o Kinect 2.0. Estou já imaginando o cara na sala ali, né, patinando usando o Kinect 2.0. Isso tudo amarrado em gráficos de última geração que focaria nos corpos bronzeados. Melhor que seja o mais inclusivo aqui por motivos legais, ele falou corpos bronzeados, das praias de Malibu, Venice ou Laguna Beach, podendo inclusive incluir, a palavra da moda, um vôlei de praia com personagem de jogo de luta. Então, a gente até ignorou um pouquinho essa parte final do vôlei de praia com personagem de jogo de luta, mas não, foi legal, foi bem, bem interessante a resposta aí do Hiro Yamamoto, e ele ganha então uma das cópias do game também para PS3. Parabéns, Hiro, manda aí seus dados pra gente poder fazer o envio. E em primeiro lugar no PS3, na verdade o primeiro lugar geral foi unanimidade. Ah, eu nem falei, ó, o Hiro ficou nessa posição porque ele foi o terceiro na minha lista e o quarto na lista do Rafa, e não ficou na lista do Seco, mas foi suficiente para ele ganhar também um dos games. E como eu ia falando, o grande, né, vamos dizer, a melhor ideia que a gente encontrou e que nós três, tanto eu quanto o Rafa quanto o Seco, achamos que foi o primeiro colocado. Acho que vai ser, né, um excelente merecedor do primeiro lugar é o jogo que foi proposto pelo Eric Kikumoto. Ele é de Diadema, São Paulo, e trouxe a ideia do Streets of Rage sendo refeito. Streets of Rage é realmente uma franquia que é muito querida de todos nós. E ele disse, né, sou fã de RPG, mas antigamente gostava muito de jogos no estilo beat them up, como Streets of Rage, Battletoads e Teenage Mutant Ninja Turtles, Tataruganinja. Esse estilo é muito viciante e foi abandonado, infelizmente. Hoje em dia, o mais próximo que conseguimos encontrar disso são jogos hack and slash, mas que não têm interação de co-op, e mesmo assim o modelo side-scroller continua sendo muito mais atrativo para esse gênero, ele acha. Aproveitando essas engines que estão usando para remakes de side-scrollers como DuckTales, Sonic Generations e Mario em geral, e até mesmo o Rayman. É, e aí ele diz, podemos fazer um jogo mais fluido do que os antigos Streets, além de implementar features novas, como variações muito maiores de combos, personalização de golpes antes das fases. Achei super legal isso, você escolher, talvez você possa usar algum acessório para escolher antes da fase e você ter combos, e até mesmo, que a gente gostou muito também, combos co-op, como por exemplo o skate do, acho que é do Street Fighter 2, que tem o skate, usando o botão de agarrar do personagem do Max e o player do Max girando analógico para soltar tipo um pilão do Zangief co-op, mais poderoso acertando vários inimigos na tela. Então eu gostei muito dessa ideia do co-op num jogo de beat'em up. Né? Outra coisa que influenciaria bastante a jogabilidade seria o uso de analógicos, para vocês aproveitaria mais a profundidade da tela. Né? Então, muito legal a ideia do Eric, acabou ganhando os corações dos podcasters aqui, foi o primeiro colocado geral. Ele ganha também uma cópia do game da Copa do Mundo 2014 para PS3 autografada. Então mande aí seus dados para nós, viu, Eric? E eu queria deixar, então, para finalizar, algumas menções honrosas de ideias que chegaram próximas de ganhar, mas, infelizmente, fica para a próxima. Foram do Renato Sabado, ele trouxe um remake do Dreadnought Factor. É um jogo não tão conhecido, mas a gente gostou também da descrição que ele deu, né, de como ele refaria esse jogo. E ficou próximo aí da nossa lista, mas acabou não conseguindo vencer. O Federico Loman Jr., que propôs o remake de Battletoads, mas esse foi um dos caras que não entendeu que era para ser feito só um parágrafo, fez uma resposta bem grande, isso acabou também contribuindo na nossa decisão, mas a ideia dele foi interessante também do Battletoads. E o Vitor Fernandes, que quis fazer um remake de um jogo que também é muito querido meu, que é o lendário Adventure do Atari. Né? Ele também colocou algumas ideias interessantes de como trazer o Adventure. Ele até brincou que ele achava que os dragões eram patos quando ele jogava o Adventure do Atari, porque realmente o bico do dragão naquele jogo parece um bico de pato. E aí eu achei muito engraçado isso, mas o Vitor ficou também próximo aí de ganhar, mas não acabou entrando. Né? E, cara, obrigado a todo mundo que participou, que mandou suas ideias. Teve até, por coincidência, né, dois caras que quiseram refazer um game, até de forma engraçada, o X-Men do Atari, né, que eu conhecia como Sex-Man. É um jogo, né, pseudo-pornográfico que tinha no Atari, onde você, o seu bonequinho, andava no labirinto fugindo das tesourinhas que iriam cortar o bilau dele, e no final tinha a cena onde você consumava o ato com a sua princesa, né, quando você conseguia sair, né, chegar lá no meio, acho que era no meio do labirinto que você tinha que chegar pra fazer isso. Então eles deram a ideia, duas pessoas diferentes quiseram refazer esse mesmo jogo, foi uma coincidência grande, e todas duas pensando em sensores de movimento para, principalmente nessa cena final, poder capturar com mais realismo, né, o seu prêmio por ter conseguido passar pelo labirinto. Achei bem, bem engraçado que duas pessoas, dois participantes quiseram refazer esse jogo. E também teve um que tentou meio que puxar meu saco, não sei, ele escolheu como franquia para fazer o remake, o Chrono Trigger. Ele quase me convenceu a dar o prêmio para ele, também ficou próximo ali, vou dizer para você, que eu tava considerando a resposta dele, mas acabou que a gente achou as outras mais interessantes. Mas achei engraçado também que, né, vou dar o benefício da dúvida e dizer que foi só por coincidência que ele escolheu o meu jogo preferido de todos os tempos, Chrono Trigger, para fazer o remake, e não foi para puxar um saco, vamos ver. Mas então é isso, gente, foi muito legal ler as ideias de vocês, espero que vocês tenham gostado de participar, e queria agradecer novamente a EA Sports por ter doado pra gente as 4 cópias do game para poder distribuir aqui para os ouvintes do podcast, né? O pessoal sabe lá na empresa que a gente tem esse podcast e estão sempre me perguntando como é que anda, não sei o quê. Então aproveitei essa oportunidade e consegui trazer 4 cópias do jogo para distribuir para os nossos ouvintes. E a parte não tão legal para vocês, mas para mim é ótimo, né? Do programa de hoje é dizer que a gente vai entrar em hiato durante a Copa do Mundo. Não vai ser possível a gente gravar o podcast durante a Copa pelo simples fato de que eu que gravo e edito tudo, vou estar ocupado, vou estar de férias durante a Copa inteira no Brasil para acompanhar a Copa do Mundo, e não vou poder gravar. Os meninos também estão bem ocupados, o Seco, o Rafa, tem até novidades para contar para vocês depois, com certeza. Mas durante a Copa do Mundo, então, não vai ter podcast, infelizmente. Né, mas vocês, os 4 pelo menos que ganharam o jogo, aproveitem aí e joguem bastante Copa do Mundo 2014 nos seus consoles de opção que vocês fizeram. E para todo mundo mais também, um grande abraço nosso aqui do podcast. Obrigado por terem participado. E a gente volta depois da Copa do Mundo, lá em julho, com mais episódios até o fim do ano, né, que tá prometendo ser um grande fim do ano aí na indústria de games. Mais episódios do seu podcast, tá legal? Giliar Lopes se despedindo de vocês. A gente só se fala de novo com o Brasil campeão da Copa, tá bom? Combinado então. Tchau.